pudesse estar contigo a noite inteirinha, para fazer o que em sonhos tanto lhe fiz, só de saber que esta noite era só minha, me sentiria neste mundo o homem mais feliz. Eu lhe abraçava, me aquecia com o teu calor, me envolvia no trauma do amor. De tudo, tudo eu queria esquecer. Eu delirava com nossos corpos banhados em suor, tal qual o selvagem ao fazer amor. Na ânsia da dor eu queria morrer. Eu lhe abraçava, me aquecia com